byłeś, była moja. A oszukiwać, łkać, w cudzych łóżkach wciąż spać. Byleś, była moja. Jakby nie było źle, innej nie chcę, o nie. Gdyby ciebie zabrali, niech się pali, niech się wali świat. Możesz byle jak żyć, dużo brać, dużo pić. Byleś była moja. Być włośnicą od małp, cały dzień puszczać rap. Byleś była moja. Ludzie dziwią się, że coś mi padło na mózg, a ja ciebie wciąż chcę. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado a lançamentos de 1976. E porquê 1976? Porque eu quis. Apeteceu-me homenagear o ano de 1976, um ano com grandes clássicos. E vamos iniciar com Kansas e do álbum Left Overture, vamos ficar com a música Carry On Wayward Son. Para vocês, Kansas, Carry On Wayward Son. We'll be right back.

Thank you. E após Kansas, outro grande clássico de uma banda clássica. Estou a falar-vos dos Bad Company, que aqui nos apareceram com a música Silver, Blue and Gold, música retirada do álbum Run with the Pack. E terminamos esta primeira sequência com os Y&T, e do álbum Yesterday and Today ficamos com a música Come On Over. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um som mais Southern Rock, mais Blues Hard Rock. E vamos iniciar com os Blackfoot, e do álbum Flying High vamos ficar com a música Island of Life. Para vocês, Blackfoot, Island of Life. Yeah. get next to you. You touch me and you thrill me. You know what. We'll be right back. nesta sequência mais Southern Rock, após Blackfoot, aparecem os britânicos Foghat. E do álbum Night Shift, ficamos com a música Night Shift. E terminamos esta sequência com o mítico canadiano Pat Travers. E do seu primeiro álbum, o álbum Pat Travers, ficamos com a música Makes No Difference. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com três músicas ao vivo de três lançamentos de 1976. E vamos iniciar com os Thin Lizzy, que aqui nos aparecem com uma versão de Jailbreak do álbum ao vivo Live and Dangerous. Esta música saiu originalmente no álbum Jailbreak. Para vocês, Thin Lizzy, Jailbreak. E nesta sequência de músicas ao vivo, após Thin Lizzy, quem nos apareceu foram os Queen. E ficamos com a música Tie Your Mother Down, música que saiu originalmente no álbum A Day at the Races, mas a versão que aqui nos aparece é do álbum ao vivo Live Killers. E terminamos esta sequência com os Kiss. E do álbum Rock and Roll Over, ficamos com a música Hard Luck Woman, música cantada pelo baterista Peter Criss, e a versão ao vivo que aqui nos aparece é do álbum Alive 2. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas, e as três baladas que aqui nos aparecem têm um quê de progressivo, já que as respectivas bandas ou eram de rock progressivo ou nesta época estavam numa fase mais progressiva. E vamos iniciar com os Journey, e do álbum Look Into the Future, vamos ficar com a música Look Into the Future. Para vocês, Journey, Look Into the Future. To the future, where will it be? Contar os grãos de areia destas dunas é o meu ofício atual. Nunca julguei que fossem tão parecidos. Na pequenez imponderável, na cintilação de sol e ouro que me desgasta os olhos. O inventor de jogos, meu amigo, veio encontrar-me quase cego. Entre a névoa radiosa da praia, mal o conheci. Falou com a exatidão de sempre. O que lhe falta é o microscópio. Arranje-o depressa. Transforme os grãos imperceptíveis em grandes massas orográficas, em astros, e instale-se num deles. Analise os vales, as montanhas. Aproveite a energia desse fulgor de vidro esmigalhado para enviar à Terra dados científicos seguros. Escolha depois uma sombra confortável e espere que os astronautas o acordem. This old man, He worked for 30 years with two strong hands. In the factory light, his lunchbox held all his needs. With coffee, sandwiches, and dreams for me. Taught me many times to understand that showing love is simply nothing you should have to hide. Don't keep your feelings locked inside. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Journey, ficamos com os portugueses Saga e do álbum Homo Sapiens, ficamos com a música Dunas. E terminamos a sequência com os Styx, que em 1976 lançaram o álbum Crystal Ball. E deste álbum ficamos com a música This Old Man. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar aos clássicos. Em 1976, os Led Zeppelin lançaram o álbum Presence, e desse álbum resolvi escolher a música Achilles Last Stand. Para vocês, Led Zeppelin, Achilles Last Stand. We'll be right back. night sky. I can see through the man who lies with his eyes. The real thing that's wrong is he has no song to lean on. So I'll take my time just to give you my rhyme, to try to be sure and open the door. Cause there's much more to life than a day and a night to dream on. To some kind of bliss, and I'm trying to say why I'm happy today. I'm not preaching, teaching, making some speech and dedication. Cause it's no good me saying where the blame should be laid, for with that kind of reason it comes at the same. With an ear to the ground, each day I found inspiration. E após Led Zeppelin, quem nos aparece são os Rainbow, que em 1976 lançaram o álbum Rising, e deste álbum ficamos com a música Tarot Woman. E terminamos a sequência com os também britânicos Uriah Heep, e do álbum High and Mighty ficamos com a música Can't Stop Singing. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com Sammy Hagar em carreira a solo. Em 1976, Sammy Hagar, The Red Rocker, lançou o álbum 9 on a 10 Scale. E deste álbum vamos ficar com a música Rock and Roll Romeo. Para vocês, Sammy Hagar, Rock and Roll Romeo. Oh, se lève. Oh Juliette, je crains jamais. Yeah. E após Sammy Hagar, quem nos aparece são as irmãs Wilson, a banda Heart. E do álbum Dreamboat Annie, ficamos com a música Crazy on You. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a penúltima sequência deste nosso Riff Service. E vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com Ted Nugent, que em 1976 lançou o álbum Free For All. E deste álbum resolvi escolher a música Together. Para vocês, Ted Nugent, Together. Crystal ball, so we saw all there was to see. talk for hours of your travels and all the beauty you had seen. The south of France where spring is beginning, sings that on the Thames from the village green. We rolled on and on through the pages of the books you'd taken from my shelf. Unfamiliar faces and forgotten places, landscapes green and rich in wealth. You got a gypsy soul, and you love to wander coast to coast to the Canadian border in the summer sun. From my window you saw the ocean and all the changes that has been. The south of France where spring's beginning, sunset on the Thames from the village green. Start right from the very start. helps me to live and breathe. Now you're gone, I need you more and more each day. A selfish need that won't go away. Clear as the sun in the summer sky. forget the day and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. E nesta sequência de baladas, após Ted Nugent, ficamos com Tommy Bolin. E do álbum Private Eyes, ficamos com a música Gypsy Soul. E Tommy Bolin foi o guitarrista que substituiu Ritchie Blackmore nos Deep Purple no álbum Come Taste the Band. E após Tommy Bolin, ficamos com os Angel. E do álbum Hell of a Band, ficamos com a música Feelings. E terminamos esta sequência com os Boston. E do álbum Boston, o primeiro álbum da banda, ficamos com o seu grande sucesso, a música More Than a Feeling. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com os australianos AC/DC, que em 1976 lançaram um álbum, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. E deste álbum resolvi escolher a música Problem Child. Para vocês, AC/DC, Problem Child. E é com Aerosmith que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os AC/DC e a música Problem Child. E terminamos com um dos clássicos do Aerosmith. Do álbum Rocks, de 1976, ficamos com a música Back in the Saddle. E é com Aerosmith que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. Rock on! Find my way back inside.